O óleo da unção exala o seu perfume, cheiro de santidade, pastores reunidos para adorar. Vozes em unidade, o Espírito de Deus sopra em meu coração, paixão e devoção. Só eu sei o que passei até aqui, na estrada da vida, segunda chance que de ti eu recebi. Sarado das feridas, valeu a pena deixar queimar paixão e devoção. Que sejas meu farol, sejas meu abrigo, seja minha ponte, o meu auxílio. Seja minha força, seja o meu respirar, minha espada e meu escudo. As lágrimas que choro lavam o altar, é minha devoção, é paixão que arde o coração, tem pressa de te encontrar. Nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção.